Autorizado no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Autorizado a decolagem, volta 394, dá 1, 0. Mike, Charlie Alpha, decolou os 44, controle 1, 1, 9, 8. 9, 8, Mike, Charlie Alpha. Uno 394, decolado 45, controle 11980. 198, obrigado, uma boa tarde, Uno 394. Channel 6315, quantificado no zero, pronto. Channel 6315, decolagem autorizado no zero, vento 100 graus, 129. Decolagem 6310, Channel 6315. Channel 6315, decolado 53, controle 119.8. 119.8, Channel 9 Mike Juliette Romeu. Boa tarde. Mike Juliette Romeu, cruzar o campo litoral norte, é isso? Inicialmente, senhora, até o farol de Itapuã, após Flamengo, sobrevoou 5 minutos e solicita cruzamento na vertical da 1-0 para a Serra Índia com Índia. Repassa contra o farol. Seguinte. Odori, bom dia, Janeiro 6142, ponto de espera 1-0, pronto para cima. 6142, autorizada a linha decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-1. 6142, autorizado alinhamento decolagem, pistão 1-0, 6142. Parou de Itapuã, segue para o Flamengo. E aí, o senhor vai direto para o Flamengo agora? Vai. Gente, então pode prosseguir a retaguarda da torre. A retaguarda de qual tráfego? Não confio. Pode seguir, está autorizado via litoral do farol até o Flamengo? Afirmativo, enquanto eu tenho agora um tráfego da Chanel decolando, não vai completar. Ah, ok, grato. Livre táxi, chama na Oscar. Ocean Air 6142, decolada 58, confirmando a matéria reta até 2.000 pés. Ou a terceira milha, tem o tráfego à esquerda, helicóptero da Polícia Militar está mantendo 1.000 pés. E à direita, 500 pés, tem um helicóptero, não vai interferir com a sua decolagem. Controle 11980. Afirmativo, decolando conforme a carta. Chamando agora o controle 1198, 6142, obrigado, bom trabalho. Obrigado, você também. Foi Salvador, Guardião 04. Eu prossigo, Guardião 04, vai manter o setor? Sim, senhora, vai manter o setor entre Interlagos e Arembeca, mantendo 500 pés, realizando buscas sobre o mar. Gente, pode manter minha escuta. Mantendo escuta, 04. India November Alpha, Liberty Taxi, chama para ingresso. Cruzado, ingresso na 7, chama alinhado e pronto para decolagem. Torre Salvador, Papa Filo Romeo. Romeo Oscar, chama na final da Ona 7. Para a final da Ona 7. Atlético Romeo na escuta? Prossiga, Romeo. Vai manter esse setor agora? Tá mantendo. Matheus, vou pedir para a senhora só livrar o eixo de decolagem da 197. Gente, Romeo. É só ficar entre as sinais da... corrigindo o eixo de decolagem da 197 e da 190, só para os tráfegos de decolagem da 197 em perigo. Meu, confirma, tá. O eixo de decolagem da 17 tá livre? A gente tá visual, constante a informação. Tá livre. November Yankee Mike, decolagem autorizada no 7, vento 130 graus, 129. Torre Mike Juliette Romeo, quando autorizado, cruze o eixo da 1-0 para a Serra Índia com Índia. Condições de cruzar de imediato? Afirma e agilizando. Sim, gente. Agilizando, então, cruza o campo. Direção Proa Norte. Proa Norte após cruzamento, grato. Oi, boa tarde. Vitor Jardel passou Duna, repórter na Simbra. Sim, Vitor Jardel, vai pousar na 1-0 ou na 1-7? Confirma o vento, por favor. 1-2-0 com 1-3. Tem sobrevoo da base, agora vai livrar o seu eixo da 1-0 e segue pro norte. Tem que estar guardando a estratégia de comunicação, Max. Grato, meu. Lembra que Max decolou 05, controle 1-1-9-8. Controle 1-1-9-8, ABD, Max. Tio Romeo Oscar, final da 7. Tio Romeo Oscar, me escuta? Sua escuta. Tio Romeo Oscar, 360 pela esquerda, mantém um no meu pé. 360 pela esquerda, Oscar. Chilete Romeo, me escuta? A escuta. Mantém 500 pés, a esquerda tem na final da 10, vai iniciar 360, gráfico 1.200 pés. Não interfere, chama o controle 1198. Ciente, limitado a 500, chama o controle, grato, Romeu. Tudo, Romeu, pode fazer um 360 curto pela esquerda, 1.000 pés, chama a reinterceptando. Chama a reinterceptando. Então, Charlie Hotel, fuso autorizado 10, vento 120 graus, 139. Positivo, passo assim, o rebaixo travado, vista até o Liverpool. Lídia, não vem mais, chamou? Sim, a gente mantém a posição, já não vim beirar, só tem um trampo na final. Quilo Romeu, só aguardando este pouso livre, se ajustando como número 2, reduzindo a medida do possível. Quilo Romeu, acho que vou ter que reduzir mais para evitar o pouso simultâneo quando a nave dá 1-0. Qual a posição da aeronave da 1-0? Não estou visual ainda. Ok, o Kilo Romeu agora visual com a aeronave na final da 1-0. Só mais 30 segundos de autoria. Pelo meu Oscar, pouso autorizado no 7, vento 120 graus, 129. Seja pouso no 7, ó. Eu sou o Hotel, solo 09, direito 121, décima noite. Papa Romeu, Índia, novembro, autorizado a alinhar e manter no 7. Romeu Oscar, solo 09, vai liberar a direita para 5. Ciente, direito, frequência livre. Salvador, azul 4065, pode esperar pra mim? Azul 4065, decolagem autorizada 10, vento 130 graus, 129. November Alpha, decolagem realizada na 7, vento 1-1, 0 graus, 1-3-9. Afirmo, 1-1-0, 1-3. Azul 4, 0-6, boa tarde, obrigado. Boa tarde, foi. Livre acionamento, boa tarde. Pessoal do hotel, autorizado o cruzamento no 735, prossegue direto para 5. Já não vai melhor, autorizado cruzar a esquerda. Curvar à esquerda e cruzar o campo. Autorizado curvar à esquerda e cruzar o Endel Embral. November Alpha do cruzamento. Gente, November Alpha cruzou o campo, do controle 1-9-9-8-0. 1-9-9-8-0, November Alpha, grato para o telefone. Um Guardião 04 na escuta? Vai, escuta. Eu quero confirmar que o senhor que mantém 500 pés. Tem um tráfego que já decolou agora visual para o litoral norte, vai manter 1000 pés. Vai, manter 500 pés, 04. Civi táxi, chama pra ingresso. Salvador, boa tarde, são 3192 na final estabilizado. 3192, escute na aproximação, guarda a pista ali. Continua guardando a pista ali, 3192. Livre pouso, são 3192. Só mais 30 segundos guardando o busto para cruzar a final. Ah, oi. Vitor Mike Quebec, decolagem autorizada no 7, vento 120 graus, 129, é possível ser turbulência. Brasilia Force 2101, clear to line up and wait, runway 10. Clear line up and wait, runway 10, Brasilia Force 210. 3192, fala os 22, direito no 219. 3192. Salvador 5490, ponte para dar 10 pronto. 5490, mantenha a ponte para dar 10. Mantenha a ponte para dar 5490. Brasília Fox 2101, please take off on 10, wind 120 degrees, 129. Brasília Fox 2101, 5490. O Vitamar Quebec tem colado os 22, controle 1198. Salvador, boa tarde, com 1396, meia milha de estrada, baixar travado. Cliente, continua a aproximação, agora é a pista livre. 396, pouso autorizado 1-0, vento 120 graus, 129. Gol no 396, não escuta? Pouso autorizado 1-0, vento 120 graus, 129. Copiou, obrigado. Chama na papá, Juliette Tanguru. Autorizado, cruzamento 1735, Quebec, Mike Lima, na Lima, só 1219. Sim. 5490 da Trip, visual tráfico curto, final 1-0. Faz o bang da Gol ali, mantém 1-0. 5490. Pode passar o seu bang, mantém 1-0, 5490. Salvador, boa tarde, 352, 41 no ponto de espera, pronto, 1-0. 5241 ali, mantém. A linha e mantém, 5241, 1-0. Decolou 2, 19, 8. Obrigado. Comigo 241 trip, decolagem autorizada 1-0, vento 120 graus, 129. Tenente livre, decolagem trip 5241. Decolou 30, controle 1998. 198, obrigado, senhor. Juliette Bravo Delta, chama no final da 17. Ah, tem um ativo. Pode, a extensão do Bravo Delta pousar na 10, se for possível. Gente, pode ingressar no final da 17, depois vai girar baixo no 0. Ah, tem um ativo. Volume 49, decolado 33, controle 1-1-9-8-0. o Juliette Bravo Delta tem condições de agilizar o máximo possível e dar pra gente tirar uma base pra 1-0, tem tráfego agora em Duna. Já está girando já. Está girando base da 1-0 com trem baixa cá. Sim. Doutor Oxana 63, zona 4, estabilizado, uma mini meia externa, boa tarde. Engana na final da 1-0, baixo checado. Gente, 1-2-0 com 1-2. Utilizado pelo 1-0, dá um dano. 63, zona 4, na escuta? Na escuta, 63, zona 4, passa externo. Continua a aproximação, agora na curtíssima final da 1-0, pelo número 2, informa a lista ali. 7, 1, 3, 1, 4, aguardando. Juliette Bravo Delta, solo 37, direita no 21, desse lado. P3 no 4, posterizado na 0, V2 no 2, 0 graus, na 3, não. Repouso, né? 3 ou 4. Oxanar 6327, na escuta? Na escuta, Oxanar 6327. Ali mantém pistão na 0. 6327, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6327. Falou 39, direito no 21 de 4. 29, obrigado, boa sorte. Xanar 6327, decolagem autorizada 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3. Autorizado, decolagem 1-0, Xanar 6327. Juliette, estamos no Lua Lima, vem. Oeste, temos o Lu, decolagem autorizada 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. 6-3-2-7, decolado 4-0, controle 1-1-9-8. 1-9, decimal 8, China 6-3-2-7, boa. Tivesse, temos Lula e Colosso 4-2, curva à direita, mantenha a minha escuta. Autorizado cruzar o eixo de decolagem da 1-7. E o senhor vai acionar o transponder 0171. 0171. Como é que é o posicionamento? Chama táxi. Estamos voando, escuta. Estamos voando, escuta. Mantenha o transponder anteriormente, 5565, retorna, cruza o eixo de decolagem da 1-7 e chama novamente. Sim, 5565. O Neto já está cruzando a 1-7-3-5. Estamos no cruzou. O eixo agora chama o controle, 1-1-9-8-0. Um EP3-9 da companhia realizando o pushback. Positivo. Após a finalização do pushback também, o motorizado ingressar no pátio principal via Juliette para o gate 1-0. A Juliette, na Rosinha, que são zero, muito obrigado, bom final de semana. Boa tarde, Papatão de Leste, Tango do Lu, mantenha as condições visuais, quem é Galva 012, reporte fora da barra. Média, Badará, fora da barra. Gomo 807, decoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 230, limitado pela magnética 1-0-0 de Sintra. Direita 230, limitado pela radial, confina radial. Pela magnética 1-0-0 de Sintra.